45 continua a aproximação, aguarda a televisão de pulo. Vaga. Não copia? Com Elefa? Autorizado, 1869. Represente com Elefa, com 1869. Conforme a rota, Delta da 10, curva direita. Da Euleda Bridge a saída, 5504 no transponder, controle 119.35. Correto, chame pronto, chibeque, acionamento 04. 3 vento 1 no 00 graus, 109. Vindo pouso, 45. 6 no 08, colega que está usando para o táxi. Acionar por vai funcionar no táxi, por favor. Táxi 35415, 66 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. 66, 4 horas e 10, alterna Salvador, vai seguir o Airbus da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre 118.95, ajuste no 092, um bom voo. Ajuste no 092, aeronave da TAM. Quando lá, próximo ponto de espera, 8.95, 35.495, obrigado, boa tarde. Para o táxi 3567, Ribeirão Preto, 0435, de autonomia 1.00 a bordo. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, via Índia, sua direita, no ponto de espera a torre 1.895, ajuste no 012, um ótimo voo. No 012, Índia 1.895. Meu 45, solo 69 e 8, 2, 1, 9, 6. 2, 1, 9, Alfa, reporte Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, reporte. Esse pouso aqui está no 0, China 143. Salvador da 3567, ponto de espera da 1.0, pronto. Torre 5.700, mantém a posição. Com 869, Recife agora, em 1260, alterna 1288. 268. 160-1288 com Recife, igual 869, obrigado, boa noite. Recife 209, Mike, confere, aguarde cópia. Ciente. Voo 1645, Juliette 02 ao portal. Juliette 02645. 7567, Sra. Daniele, Montana, Pistana 0. Alinho batendo 90, 7567. Né, 6143, no solo, aos 4-1, no livro direito, via Fox, no solo, no livro 19. A Fox 29, obrigado, bom trabalho. Círculo 209, copia. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, conforme solicitado, decolado 1-0, curva direita, saída Arbor, após direto, Conquista. 5525 no transponder, controle 119.35. Colagem na pista 1-0, vento 120 graus, 129. Autorizado, decolagem 1-0, tá 35. 5219, cotejamento correto, também pronto, se tiver cancelamento, remoto 03, pátio 3. Boa, 6143, boa noite, Alfa, aposta a Juliette. Pode parar antes da Juliette e Alfa, China 6143. Utilizado, visual, capítulo, Lima, Bravo Lima. Lima, Bravo Lima, torre 1, 1895. 295, boa, Lima, Bravo Lima. Missão de destino? Trip 54, 15, autorizado a Daniela Montana, pichando 0. Gente, a 500 pés, corredor achei autorizado, vai direto do... Pátio 3, 0165 no transponder, controle 119, decimal 35, ajustou 012. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Lima Bravo Lima. Testamento correto para decolagem, vai chamar a torre em 118, decimal 95, ajustou 012, morro. Esposo, Lima Bravo Lima. 3567, decolado 243, no Rondônia de Salvador, 119-3535. 119-3567. 2, bom voo. Controle Salvador, 73567, boa noite. Boa noite, 3567, sub 1-10, 360, na saída Elefa. Arbor Elefa, 360, 73567. 567 após 2000 pés, autorizado para hoje, Alessa. 2000, Alessa, 3567. Aguardando antes da ideia, o Xanemiano 43 vai dar passagem ao Embraer da Azul, após a passagem do mesmo, Graz Juliette 0 no portão. Xanemiano 43. Não, portão, portão é 1 da Xanemiano 43? Afirma. Como ela fica brava na escuta da, do sala? Polo, boa noite, Oceania 6201, pushback, acionamento, portão 4. Oceania 6201, aguarde para pushback. Dois, escuta. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, decolado Pat 3, compreensão. A companhia no 01, coordenar aqui para a última para o táxi. A táxi após a passagem do Eduardo na 301, é 201. Conduzir ao 77, where to copy? Conduzir ao 77, go ahead, man. Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 350 via Upper 10 until Natal. After flight, planning route, take off 10, search turn left, book a departure, easy path transition, 5513 Skok, Salvador approach control, 119.35. 40 direto Coral, 3545. Confirmando, 545, destino é Ilhéus? Afirmo, senhor. Copiado, me mantenho 40 direto Coral. 119.35, please repeat the rest. 12, resposta pisada na LS. Números 95. Alô? Condor 077, please say again the clears. Clears. Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 350, via Upper 10 until Natal, after flight planning route, take off 10, first turn left, book a departure easy path transition, Salvador approach control 119.35. Condor 077, clear to destination, Echo Delta Delta Foxtrot, 350, Hotel Zulu 10. After departure, left turn, Salvador 119.35. Puka departure, Zipa transition. Condor 0775. Puka, Papa Uniforme, Charlie Alpha departure, Zipa, Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. Condor 077, Puka departure and afterwards Zipa transition to Salvador. Zipa transition, Zulu India Papa Alfa Romeo. Zipa transition, Condor 077. Confirm squawk, please. Condor 077, please take in the squawk. 5513. Condor 077, squawking 5503, confirm? Negative, 5513. Condor 077, 5513, thank you very much. Roger, read the back, correct, report for startup and push. Remote 02, 803. Condor 077, please say again slowly. Report for startup and push, Condor 077. Condor 077, we'll call you, thank you. 1260. Repara da 10, vento 120 graus, Condor 29. Bravo Lima, Alfa Porta Juliette, o destino é Pat 3. Enche a reporte antes da Juliette. Lima, Bravo Lima, conhece o aeródromo? Paciente, então volte agora à direita e me reporte ali no través, ali próximo ao aeródromo da Bianca que tá puxando ali. Condor 077, request startup and pushback. Condor 077, clear startup and pushback for Fortex. Condor 077, startup is moved and clear to pushback, we'll call you when ready for taxi. Roger. Master, cuidado, bom trabalho com a 3, não é melhor azul. Controle Salvador, eu sou 1406, passando mil pés na saída. Azul 1406, turbo 350, saída Puca, vigilância. Puca, ok, azul 1406. 16 a bordo, tranquilo, 23 horas e 50, treinando Guarulhos. 126, Campinas, convivência de autonomia? É, 3h50, senhorita. Civil táxi até o ponto de espera via Índia, sua direita, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 02, bom voo. 07. Lima Bravo, Lima, vai ingressar agora assim a sua próxima esquerda e vai seguir em frente, vai contornar o pátio. Paulo Salvador, muito boa noite, é o trip 5464, sente da informação, Mike. 564, boa noite, informação mais confere, aguarde psicópia, prepare Fuca, Caju, para Maceió. Confirma a saída? Fuca, transição Aracaju. 7, Fuca, Aracaju, 564, grata. Contornar a aeronave saindo do pátio. Tip 5464, copia. 4464. Autorizado Salvador Maceió, nível 190, decolodona 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5522, transporte, controle 119.35. Autorizado. Maceió 190, decoradona 0, uma curva à esquerda, Puca Aracaju a saída, 5522 do transponder, 119.35, controle, Salvador, trip 5464. Trip 5464, condicionamento correto, chame pronto para estiver estacionamento remoto 0543. Sente chamada por estacionamento, grátis, chame para o 544. Lima, o senhor tá visual com o ataque sobre Lima, à sua frente, ao próximo é uma Kombi que tá ingressando agora, no, na paralela. Já ingressa a mesma, curva a primeira direita. Nós quatro mantém a frente, TAP. Bravo Lima vai curvar agora à sua direita, fala Mike, e na próxima esquerda o senhor curve novamente, mantenha a posição. Emissão. Meia, chame Recife, ano 2085, alterna 1-3365. Tá 3294, desce para 2000 pés, livre restrição em TAP, o ajuste 1012. 2000, ajustado em 12, livre restrição em TAP, 3294. É 6201, decolado ao 56, controle 19, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite. Tá 3897, boa noite. Mais confere a guarda-costas, área da Eule da Bridge. Eule da Bridge, muito obrigado. 1500, quando possível, senhor direto Ledo Bridge. Após 2000 pés, autorizado Ledo, 6201. Após 2000, Ledo, grátis. Direita via pista e vai curvar novamente a segunda esquerda. Autorizado via pista. 077, my clear taxi. Conduz 077, clear taxi, set holding point, via MAA pro India holding point, contact tower, 18.95, Q&A 1012. Condor 077, clear to taxi, holding point, runway 10, via Juliet Gate, please confirm. And when on Alpha taxiway, contact tower 118.9, QNH 1012. Condor 077, via May April, India, holding point, contact tower 118.95. Condor is 077, taxi holding point 10 via India gate, and when at India tower 118.9, QNH 1012. Condor 077, we correct, holding point, contact tower, bye bye. Contacting tower, Condor 077, thank you, bye bye. 110, vento 110 graus com 119, altímetro 012. Go. 35219. Salvador, 86259, pista Mike, autorização, barulho. 86259, Mike confere, segura o copy guard. Se autorizar o Papagos pela direita, o Papagos cancela. Gente, a página final da 17, o Papagos. Cancelado, então, base pela direita, 17, separado. Bom, acessão uma frequência livre, boa noite. Obrigado, 6201. Over day, Condor 077. Condor 077, report close to holding point runway 10. Condor 077, will go. 3897, corte. 3897, corte. Na escuta. Tá na 6259, copia. Afirmo, prossiga. Altímetro no 02. Livre pouso, gol. And Condor 077, please confirm we are allowed to enter India gate. Affirm, taxi via India, report ready, holding short, Condor 077. Condor 077, thank you very much sir, we are entering India and we'll call you when at holding point 110 enter. We are fully ready for you. 5361 transponder, 1935, uma coisa salvadora, ou seja, Oceania 6259, transponder 5537. 5537 transponder, Oceania 6262. Oceania 6259, protegimento correto, chame pronto, se tiver cancelamento 01. 3897 na escuta. Tá, 3897, na escuta. Siga Lima Bravo Lima. É a segunda esquerda. A última. Gente, então o senhor reporte o ingresso na pista novamente. Liga. Via Pátio Principal, já não pode esperar a torre 118 decimal 95, a Júlio 012, bom voo. Pode, mãe, que é com Delta. 3897, copia? Afirmativo, são 3897, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via Pedro Lameia, Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do ponto de voo. Agora também. Decola Dama Zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, 5544 no transponder, controle, 119 decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 340, conforme ponto de voo. Aumentado de novo, quando meia, né? Até após Belo Horizonte. Decoradão no zero, com curva direita, o transponder 5544, motor de saída 119, decimal 35, a saída da Euleta, confirme? Da Euleta Bridge é a saída, ao direito receptar o 3116. Da Euleta Bridge, muito obrigado, tá? 3297. Planejamento correto, sempre pronto, chega a salamento, 05. Lima Bravo, Lima, prossiga. Ingresso na pista, é a última taxiway à esquerda, onde o trajeto nem é iluminado. Está livre o táxi, seguindo a aeronave que vai ingressar na pista, reporte retornando. Oi Salvador, muito boa noite, 3894, 3 milhas para o 3894. Gente, reporte externo, 3894. Sim, 3894. 5464, pronto, posicionamento, parte 3. 5464, link de sol, chantar o táxi. Qual é o táxi, 64? Conduzir o 777 de base, 119935, thank you very much, good day to you. 1251, alterna 13395. 251-339, obrigado, boa noite. Obrigada, retorno, Lima Bravo Lima, boa noite. Free Fazio. Com 2077, no The Contest Country Cop, emitiu 3 Fazio, por causa de parte. Com 2077, climb and maintain flight level 3 Fazio, please say again the rest. Por causa de parte. Por causa de parte, com 2077. Oi, Dan 3894, passando sim para baixar travado. Gente, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 1-9, altímetro no 0-2. Livre pouso na 1-0, ajustado no 0-2, 3894. Leve 5415, 1 minuto para coral, serviço radar encerrado, chama aí Léo 1201. 5219, após o airborne na curta final ali, mantenha no zero. Mike, confere a guarda-copa, pare da Eulia, da Eulia, da Vitória. Tô 3894, solo 07, liga direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3894. Autorizado Salvador Vitória, nível 360, Fiat Whisky 50, decola normal 0, curva direita, na Leda Eutz. 5546 no transponder, controle, opera 119.35. Condor 077, climb restricted, flight level 330. Condor 077, Flatten Wood, and climb and maintain flight level 330. Polo Salvador, 5464, pronto táxi, o POV de 55, autonomia 2 horas e 30, alternando de 5. Evita táxi até o ponto de espera, linha participal indo no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 012, bom voo. Transporta o ponto de espera, torre 118.95. Muito obrigado, bom trabalho. Então, 3894 vai estar a passagem ATR da Trip, após a passagem do mesmo, ingresso Juliette 03 do portão. Negativo, após a passagem da ATR da Trip. Eu 08, controle 119, decimal 35, bom gol. 0935, obrigado. A gente reporte o término. Controle Salvador, boa noite, 5219 da Trip. 5219, contato radar de colagem, sobe e mantém 200, sai da árvore. Só mantém 200, sai da árvore, 5219 da Trip. Conduzir o 77, contato final, Recife Santos. 126.85, if enable 133.65. Condor 077-12685 and if unable 12365. Thank you very much, good evening. Condor Salvador 5219 da Trip. Prossiga. Libera da restrição a saída passar a centena, 15 milhas. Estou liberado. Gente, livre da restrição, trip 5219. Mike Lima. Se livre, Mike Eco Delta. Quatro, linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, cono 2-9. Decolador 1-3, controle 1-9, sinal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, 5-4-6-4, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, o Trip 5464. Trip 5464, contato radar, sabe, mantém 190, saída PUCA. 190, perfil da PUCA, 5464, grato. prossiga. Aguarde um instantinho a cópia. Confirmando é transporte de enfermo? Confirme. Só um instante, cópia. Papa Romeu Whisky Tango Zulu, cópia. Autorizado, São Luís, nível 280, via P Zulu 20. A decolagem da pista no 7, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. Após decolar da 17, curva à esquerda. O controle 119.35, a torre 118.95 e o transponder 5531. Whisky Tango Zulu, o senhor está em qual hangar? Ok, chame a torre para o acionamento, boa viagem. Comando TAN 3897, para sua direita acionamento, portal 5. Autorizado, TAN 3897, chame táxi. Para o táxi, 3897. Autorizado, Gol 645, chame para o táxi. Livre, chamaremos no 645. Autorizado, chame para o táxi. boa noite, China 6259 para o treinamento 6741. Ok, o 6259 aguarde a autorização. Temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio agora. Aguarde a liberação do mesmo. Recife 1269, obrigado, boa noite. Trip 5464, Recife 12685, alterna 13365. 12685, alternando no 3365, ou 5464. Você vai seguir o Boeing Largo, que está terminando o pushback. Prossiga via Pate Índia e no ponto espera da 10, torre 1895. Pega o Boeing Largo, Pate Índia, no ponto espera, chama a torre 1895, 3897. Altímetro 1012, livre taxa para ingresso. Chegou no 645, livre táxi à direita no ponto de espera da 10-1895, a torre. Ok, pela direita, ponto de espera 1895, uma boa noite. China 6259, tá livre o pushback de acionamento, China táxi. Agora para o táxi 6259. 5, a linha decola da 10, vento 100 graus, como 29. A linha decola da 10, 164. Gente, o Whisky Tango Zulu, mantém posição alinhado, será o próximo após a aeronave decolando da outra pista. noite, boa noite, tá, 3897, posso perdão no zero, pronto. Boa noite, 3897, mantenha o ponto de espera. 3897. Decolado aos 30, controle 19.35, bom voo. 19.35, boa. Tá 3897, linha, mantenha no zero. Linha, mantenha no zero, tá 3897. Torre Salvador, boa noite, voo. Zona 645. Zona 645, contato radar, sabe, mantenha 360, boa Leda. 360, na pura de Leda, 645. Solo Channel 61 259 para o táxi com 138 a bordo, atendendo o Galeão com 4 horas e 10. Zona 64 horas e 10. Ok, livre o táxi à direita, no ponto espera da 10, torre 1895, o Channel 6259, boa viagem. 1895, curvando à direita, obrigado, até a volta. Zulu, decolado aos 32, controle 19.35, bom voo. Atendido ao 35, controle, boa noite. Controle, boa noite, Papa Romeu, escutando Zulu. Estamos Zulu, contato radar, sobe mantenha 280, saída Momo. Sobe mantenha 280, saída Momo, estamos Zulu. Zero pronto, aguardando. Boa noite, 6259, mantenha o ponto de espera. Tá, mantém. 3897, livre decolar da 10, ventuna 10 graus com 119. Decolagem 3897. 6259, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 10. Vai alinhar, mantendo 10 aqui na 6259.